Sou réu, confesso, não nego quantas vezes sofri, pensando em te deixar, porém nunca consegui. Me iludi, mas desisti de você jamais. Tem algo entre nós mais forte que me satisfaz. Vontade de te ver sorrir, de te ver feliz. Infelizmente, quanta gente assim não quis. Jogou areia, falou besteira, tentou atrapalhar. E como sempre, você se deixou levar nas ideias de Glock, nas fitas de morte, bandido que se acha o punk. Incentiva as fitas erradas e colhe o fruto pro outro amanhã. Mas isso não quero, não quero ver você mal. Com hematoma em coma, tomando soro em hospital. Conselho, panfleto, nada. Será que é eu que tô lutando de arma errada? Os mano tudo de quadrado, 380. E o vagabundo aqui só com a consciência que eu... Só quero te ver bem, vivendo pela fé. Quero te ver sorrir com muito amor até que a morte nos separe, e o que vale é ser feliz. Por mais que nossa alegria esteja por um tris, não vou te trair, vou sempre ser fiel. Vou ser honesto, cumprir com meu papel. Sinceridade e verdade tenho que te dizer. E aí favela, eu amo você. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Falei, hoje provo e comprovo que não esqueci de você. Favela, oh. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Falei, hoje provo e comprovo que não esqueci de você. Lugar bom de morar. Adoro teus olhos carentes, teu sorriso banguela. Adoro teu cabelo duro, teu corpo magrela. Teu vestido velho rasgado, rosa madeirite. Teu chapéu listrado furado, cinza brasilite. Já tentaram em vão me separar de ti. Me ofereceram ouro, diamante, rubi. Só que o amor entre nós é algo bem mais forte por ti. Meu coração já me jurou de morte. A TV só te procura quando quer audiência. Você envolvida com a violência. Diz que onde você tiver só vai ter ladrão. Tem razão, principalmente em tempo de eleição. E desde que eu te conheço, a mesma notícia. Sempre tendo problema com a polícia. Uns te fecham porta, outros te abrem janela. Mas apesar de tudo eu te amo, favela. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Falei, hoje provo e comprovo que não esqueci de você. Favela, oh. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Falei, hoje provo e comprovo que não esqueci de você. Lugar bom de morar. Voltei, jamais podia te deixar. Vim pra pedir perdão, vim pra me retratar. Declarar todo o amor que eu sinto por você. Prometo nunca mais vou te fazer sofrer. Quantas vezes te feri, quase te perdi. Sou parte de você e por isso estou aqui. Arrependido de todos os meus atos, eu sei. Tô precisando consertar meus passos. Já fui com você. Quem ama não consegue deixar, e quem vai embora um dia há de voltar. Voltei pra ser o último romântico. Ame como amo minhas mina, meus mano, é. E siga em frente sem olhar pra trás. Na minha horta eu só planto a paz. Semeio com amor, rego com esperança. Eu tenho fé, acredito em primeira instância. Que só Deus pode nos separar, e que por toda a minha vida, favela, eu vou te amar. Favela.